Delta F Engine, ponte parada no 02, Mundo Novo, 2195, Gringo no 07. É 9970, chame Pedro Recife, na frequência 1.2.85, até 1.25, do sinal 45. Pulso 4234, decola os 1-1, controle 1208. Bruno 208, controle Salvador, bom dia. Caju. Controle Salvador, bom dia. Azul 4234. Azul 4234, você está rodando o colégio, sobre o seu da PUCA para nível 350. Sobe ao 350, pode voar, Jamo? Dá presente, referências visuais? Após 2000 pés, por exemplo, para o Jamo. Após 2000 pés, por exemplo, Jamo. 4234. Rio 5975, autorizado alinhar e manter pistão no zero. 5975, após alinhado, está autorizado decolar, vento 130 graus, 119. Com 2309, querido. Prosseguindo a descida, o Gol 2199. Gol 2199, 2 para 3, metade, destino 017. 3017, Gol 2199. Polícia Fluminense, Aracaju, passou com a 234. Azul 4234, agora de coordenação. Certo, se possível, então coordenação do Romeo Fox 018, por gentileza. A gente aguarda Azul 4234. Na 362, chame torno da frequência 1-1-2, do sinal 95. 2-1-9-9, 2 para 2, hotel, autorizado sinal e elétrico, que foi pistão no zero, reporte estabilizado. 2000, autorizado, S3, reportaria estabilizado, 2-1-9-9. Rio 5975, decolo 14, controle 1208. 1208, 5975, bom dia. Bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o Xenã 6312. O Xenã 6312, avistado pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Pouso 1-2.

5975, tudo restrito a nível 330. 330, 5975. É 3304, disparar 2010. 2010, 3304. Tudo é escapar. 3750, escalador, tudo está lá encerrado. Para, você pedir uma nota de voo alerta, estamos sobre o registro da frequência é 2000. Alternando 2.8. A direção da parte, considere 1.8.5, alternando 2.5.4.5. Estabilizado, S3, eu vou 2.1.9.9. O 2.1.9.9, se retorna para a frequência 1.8.5. 2.8.9.5, com 2.1.9.9. É 3304, até o Zé Sinal Elétrico, sua pista no zero, repete estabilizado. Para estabilizar, 3304. Salvador, muito bom dia, está presente, informação dela. Zona 2, solo 17, ao livrar a pista, solo 1211. Salvador, bom dia, voo 2199, estabilizado, X-ray, visual baixado e travado. Voo 2199, vento 140 graus, 119, pista livre, pouso autorizado, pistão na zero. Pouso autorizado, 90, voo 2199. Oxalá 6312, taxa autorizado, alto de LED, portão 03. Cancela 2.8.5, alternando 2.5.4.5. 1.2.5.5, pode repetir a primária por hoje, por favor? Cancela 2.8.5, Brasil 4.2.3.4. 1.2.8.5, voa, bom dia. INS, o 3304. 3304, você me perde a frequência 198-295. 1895. A pedilhante número 54 milhas, sudoeste de Salvador, sul do Estado encerrado, frequência de Lourdes, 120-1. Adebra 211-219. Alô, Salvador, bom dia, vou 219, lembrando a pista. Estão 1-0, vento 140 graus, 119. Nervoso, TAM 3304. 06, gol 2199. Azul 969, na distância, passa a perna. Antes de distante vai a Mana Lava, step level 130, QNH 1017. Sol 3304, Sol 23, olhe para a pista 1219. 1219. E 5975, E 5975, chame o centro de registro na frequência 126-85, aterna 125-45. Azul, azul 69, desde para 2 em volta, estamos aqui na LF, que estou pistando a 0, está estabilizado. 6-0-4-1. Vamos, 3796, Curitiba, estacionamento. 3796, Curitiba, São João, Curitiba. Só para trás, Juliette, portão 07. Azul 9169, sem ver na frequência 1-9-6-9-5. 1-8-9-5, Azul 9169. O Azul 9169 está ligado. American 59, reduce speed 220 knots. Florida 220 knots, Magnus 220. Estado agora, pouso autorizado, pistão na zero. Sim, pouso, 9169. Zero 5 0 American 59. Level 0 5 0 American 59. 0 via parte 3, partião de Taxi Índia. Ponte 0, estou rolando 8.95, quem negar 1-0 no 7. Pelo meu atrás do C, recebe o código 01 e N3. Você explica o filme ao vento pela zona 969? Vento 130 graus, 10 nós. Prato. Limite para transação, continua a transação. Continua a transação com limite, não tem 796 na escuta? Sim. Modifique o transponder para 0275. Confirme. Modifique o transponder para 0275. 0275, ele vai. Falou, Salvador Gol no 095, no 5, pronto para o estacionamento. Gol no 095, aguarde. Passa. Controle, transfeito. 0275, mais para cima. Informação, beleza, nossa. Operação vai de novo, mas essa informação não constava na informação aqui do hotel. Ok. 259, ainda não foi retirado o guard. Está considerando ele AC completo. AC, ele está 3859. American 59, we just speed 2009. Go to 2009, just speed 2009. O 796 está autorizado a alinhar e manter o pistão 1-0. Para 2000 pés, tem referências visuais, para 3859, para 2000 pés, existe na 07. 2017, para 3859, completo com a esquerda, para 185. Esquerda, mais um 5, para 3859. Azul 2796, autorizado decolagem, vento 130 graus, 139. Luciano, azul 2796. American 69, return 3,000 feet, can you 208? 3,000, that's a 2,000. Clarify that 2,000 for American 2,000. 69, return 2,000 feet. That's a 2,000 feet, American 2,000. 2796, da Colas 33, controle 1208. 208, até amanhã. Bom dia, Salvador, azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, que vai voltar da Conte para nível 190. 190 via. No localizador 3259. Autorizado o táxi, via Patiuno, táxi ainda até o ponto de parada pista no zero, no ponto de parada torre, 198, decimal 900. Quem negar, no zero, no 8. Agora, Patiuno, via lá, 198, cobrou no 09. Estado, pista livre, vento 140 graus, 11, nós pistão no zero. Teve posão no zero, para 3,29. Salvador, American 229er, verify we're cleared for the ILS runway 10 approach, please. American 229, cleared for the ILS, we'd like to establish. Cleared for the ILS 10, report established, American 229er. 69, autorizado, Juliette, portão 1. Uno 095, ciente, mantém o ponto de espera. Se puder coordenar o 340, a gente agradece, senhor. Gente, aguardo preparo a saída da Eule da Mótima. Obrigado, da Eule da Mótima. Tomador, bom dia, eu falo o grosso de pessoal. Juliette Serra, prossiga. Gente, hotel Juliette Serra, reporte o farol de Itapuã, aguardando instruções. Reportado o farol de Itapuã, saída da EL, Leda Motte, vai decolar da pista no zero, faz a decolagem curva à direita, transponde 5440, controle 120, décima 8. Gente, fomos autorizados, nível 340, não fazem plano, 3-10, Tabaté. Na saída da Euleda Mótima, você fala da 10, curva direita, transponda 5440, controle 120, décima 8. Tá, 3179, protegimento correto, chama pronto, se estiver questionamento. Reportaremos, obrigado, querido. Então, Juliette Serra, mantém espera sobre o farol de Itapuã, aguardando para cruzamento da final da 1-0. Vai manter a espera do farol de Itapuã, aguardando, faz o nosso certo. Salvador, South American 229er, good morning, ILS runway 10. America 229, continue your approach, stand by, runway vacated. Continue approach, stand by, American 229er. Sun 3859, Solos 37, Oliver a pista, 1-2-1-1. 2-1-1, Sun 3859, continue. Portal 3859, teste autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 3859. Autoriza o cruzamento da retaguarda, foi o Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do Boeing 752 na final da 1-0. Tem autorizado o cruzamento da 1-0, a retaguarda do braço na final do Hotel Juliette Serra. O Hotel Juliette Serra confirme, aproxima direto para o pátio. A intenção seria para a cabeceira, não é? Gente. Gol 1095, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Autorizado a alinhar e manter 1-0, gol 1095. Tirando base da 7, baixada e travada, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, ciente, autorizado a aproximação para a pista 197, vento 130 graus, zona 29. Autorizado a aproximação para 197, Hotel Juliette Serra. American 229 on the ground at 40, contact ground 121.1. 121.1, good day, American 229. Good morning, Salvador Ground, American 229er is clear of runway 10, gate number 11. Gol 1095, autorizado decolagem, pista 10, vento 130 graus, 129. Ok, decolado. Ground American 229er on the ground for gate 11. Tower American 229er, we're back with you. No answer on 121.1. Call again 121.1. Thank you. Ground American 229er, good morning. Clear runway 10, gate 11. American 229, approve taxi via Alpha Juliet Gate 9er. Alpha Juliet Gate 9er, thank you, American 229. Gol 1095, decolas 42, controle 1208. 08, bom dia. Hotel Juliet Serra, confirma o taxi. Gol na 095, contato radar decolagem, subavia sai da árvore para o nível 360. Via sair a 360, gol na Frequência livre, bom dia. 9, portão 8, está livre, chama tanque. Autorizado, se tiver estacionamento, tanque, zona 7. M302, autorizado, Recife, via Altezu 17, nível 350, saída Pulca, transição Caju. Decolada sistema 0, fase decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5457, controle 120, décima 8. Correto, três. São 3304, autorizado. Brasília, via Pesulo 17, nível 360. Saída Arbor, transição Elefa. Decolada pistola 0, após a decolagem, curva à direita. Transponder 5460, controle 120, décima 8. Graça autorizado 360, Pesulo 17, Arbor Elefa, transponder 5460, APC 128. São 3304, o cortejamento está correto, chama pronto, portão 7. Camarada, graça. Ajuda 7964. Brasil 2796, 62 milhas na noite. Salvador, teve o radar encerrado, chamando a causa na sequência 120.3. 20.3, bom dia, até amanhã. Nós autorizamos o táxi até o ponto de espera da piscina 0 via PAC, táxi da Índia, no ponto de espera Torre 198, decimal 95, QNH 1018. Via PAC, Índia, ponto de espera 2185, 1018, obrigado, tenha um bom dia. Na 361, nós temos a identificação do seu estilo da peça para 4.000 pés, ajuste no 08. Campinas 70, autorizado Campinas, aviso 10, Dubai, só segue conforme a rota. Nível 340, saída da El, Leiva Motiva, decola da pista 10, após a decolagem primeira curva direita. Transporte 5454, controle 120, decimal 8. Leda após Motiva. Quanto de menos está correto, chama pronto, por favor. Boa noite, bom dia, voo 1-2196, gente da informação Kilo, portão 06 para autorização positiva. 2-1-6, autorizado, Serra Brava, Papa Serra, via Tizu 44, nível 360, saída da El, Leda, apoio direto seguro. Decolada piscina 0, base decolagem, primeira curva direita, transponder 5462, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 360, para aeroporto de porto seguro, a Tizu 44, perfil da El, Leda, Papa direita, após 462, transponder e controle 208, voo 2196. Voo 2196, cotejamento correto, chama pronto, portão 06. Vamos em Portarão, 2196. Pode, né? 6312 está livre no portão 3, chama táxi. Então, 3179, decola 59, controle 1208, bom voo. 1208, bom dia, Celeste. Autorizando 79, contato radar decolagem, suba via CDHE para nível 340. Dial 340, sobe via 3179. Mais precisos. Qual é o horário da notificação? Guarde, Michael Mike. Puxa, vai estacionamento no 07-3304. Confirma. 3304 no 07, puxa, vai estacionamento. 4304 está livre, chama tarde. Bora. Né, 312, autorizado o táxi direito à Índia até a ponte espera da pista 90, no ponto espera Torre 198, do sinal 95, QNH 1098. Romeu, Mike Tango, a sua identificação no serviço de chegada a banco para nível 050, ajuste no 08.

Isso, o Bavia saiu da Puca para nível 350. Bavia para o 350. Pronto, 3, 304. Pistão 3304, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Controle 1208. Ah, que bom. Lento, decola da pista 0, após a decolagem, curva à direita. Transponder 5470, controle 120, décima 8. Autorizado, expressiva, nível de vocês 0, conforme o plano, decolando da 120, curva à direita, água é lenta, é por 021. 5470, transponder 1208, controle 3859, ponto de número 4. Decolado de terra e estreta linha, montando 500 pés, controle de instalador. Ai, que é isso? Eu já, né? Opa. 3304, autorizado de decolagem, ventona 30 graus, 1-1-1. Autorizado para 3304. Análise de aproximação, controle informa que o glide está no ar, porém não utilizável, ainda em manutenção.